O ciclo do Zé Carlos Alexandrino termina aqui. E não vou para a Assembleia para mandar no Presidente ou na sua equipe. Já falarei sobre eles. Eu vou para a Assembleia, mas vocês sabem que é como uma pessoa tem filhos e esta equipe da Câmara Municipal era uma família. E vocês sabem que não somos nós que dizemos aos nossos filhos qual é o caminho. Aquilo que nós dizemos aos nossos filhos é que fazem o seu caminho. E o que é que faz um bom pai? Aconselha-os a ir pelo esse caminho, quando eles se desviam. E por isso a minha função na Câmara, futura, não será escolher o caminho do Executivo. Esse caminho são eles que os constroem por uma razão extremamente simples. Há 12 anos atrás, mas os desafios do Conselho eram uns e hoje já não são esses. Porque o tempo dos 12 anos, se eu hoje fizesse um percurso a entrar na Câmara Municipal, não tinha feito as mesmas opções. E não é que fossem opções erradas que nós fizemos. Fizemos com certeza algumas opções certas e outras erradas. Quem não faz nada, nunca erra. Mas nós também erramos. E por isso digo que este Executivo que vai ter a vossa confiança e o Zé Francisco Rolo, que vocês vão eleger para Presidente da Câmara Municipal, vão ter novos tempos e novos desafios diferentes daqueles que tiveram hoje. E nós temos que nos adaptar a esses novos tempos. Isso é um sinal de inteligência, que és de longe, neste momento, a melhor pessoa preparada para continuares a tua obra, mas fazendo a diferença. Porque és uma pessoa competente, és um visionário, tens ambição. Estas obras todas que nós temos deram muito trabalho. Se calhar deram mais de 2 milhões de quilómetros, muitos quilómetros para Lisboa, para reuniões com ministros, para se reivindicarem as verbas, para se chegar. E sabem, há aí alguém que vem e diz que as verbas chegaram cá porque eu tinha lá um técnico iluminado e que as trouxe para cá. Mas eu gostava de vos perguntar. Nunca teve nenhuma reunião comigo, com nenhum ministro, com a presidente da CCR, com os diferentes governos, por isso eu quero vos dizer que nós temos aí um candidato que diz que foi ele que trouxe para cá, mas se não fossem os quilómetros que eu fiz, com certeza, e o meu executivo, não teriam vindo estas verbas.